declarou que, entre aspas, gostava da maconha e que seu uso não lhe fazia mal e nem lhe levava a fazer o mal. Fecha aspas, ponto. Zoológico, vida patológica, realmente trágica, conversa sem lógica, onde os quadrúpedes riem de Aristóteles, não aceitam hóspedes, bebem nato nobres. E eu me sinto alien, nada zen, tudo aqui é mórbido, pra falar com meus irmãos agora é só em código. Querem colidir pra coibir o colibri, pensamento bate asas dentro de um sarcófago. Mas estamos pelos arredores, já somos milhares, conversando pelos bastidores, e com as nossas dores conseguimos germinar o campo minado e colher flores. Consumir tumores quando os tambores eu tocar, de sabores dizimar, acendo uma vela pra iluminar, e o odor das flores segue perfumando o ar. Lararararara, pra ficar macio, relaxadinho, suave bem, e a mente navega zen, é melhor que tem. A mente navega zen, pra ficar macio, relaxadinho, suave bem, e a mente navega zen, é melhor que tem. Eu paro de ouvir insanos sinos, sano insanos sonhos. Eu me sinto 10, onde estava escrito aqui jaz. Mudo pra que jazz, o camal no beat é tipo lâmpada pros pés. Flutuo, amenizo, me incluo no paraíso. Pude me livrar da besta fera nessa atmosfera. Vejam o meu sorriso. Chegou minha hora, vou-me embora pra Pazargada. O meu barco zarpará, lá tudo me agradará. E nos verdes montes a maldade não avançará, e a ira dos meus inimigos não me alcançará. A felicidade hoje veio me visitar, e no seu sorriso lindo eu quero morar, acendo uma vela pra poder abençoar. Larararara, pra ficar macio, relaxadinho, suave bem, e a mente navega zen, é melhor que tem. A mente navega zen, pra ficar macio, relaxadinho, suave bem, e a mente navega zen, é melhor que tem. A mente navega zen.